sentado na calçada, pensando na vida em plena madrugada. Do que vivi não me arrependo, aprendi com o tempo que lembra faz bem, mas a saudade pura é amarga. Se o isqueiro não falha, a brasa acende, então lembranças boas vêm, com a fumaça as más vão. Sozinho eu dou risada, começo a lembrar de um tempo bom que nunca vai voltar. Parece ontem, descendo na rua no skate sentado, eu, meu irmão, um tubarão de shape estrelado. Hoje lembranças viram pensamentos insanos, uma mistura de problemas, dúvidas, planos. De onde vim, pra onde vamos, por que lutamos? Seria em vão, pra onde vão aqueles sonhos? Não sei se fiz o certo, se errei foi mal, mas se eu voltasse no tempo, bro, faria tudo igual. Um brinde ao passado, um brinde ao presente, o que é meu já tá guardado. Um brinde aos guerreiros do meu lado, o que passou já era, não mais altero o resultado. Um brinde ao passado, um brinde ao presente, o que é meu já tá guardado. Um brinde aos guerreiros do meu lado, o que passou já era, não mais altero o resultado. Um brinde ao que passou me fez ser o que sou. Se cair, levanto, desistir é que não vou. Por mais que pensamentos tentem me derrubar, sei bem de onde vim, não importa onde vou chegar, eu chego lá. O que não falta é força de vontade, traíras foram tarde, sobrou só de verdade. Fato verídico, não é que eu seja crítico, descanso em paz, quem ficou pra trás, sei bem quem tá comigo e vou em frente. Não é de agora que eu faço um som, tô na batalha já faz um tempão. Consciência limpa, problema a gente finta, dribla. Erros do passado torna aprendizado na sua vida. E é de virada que venço, não me arrependo. Viver é isso aí, curtir cada momento. Vai vendo se estou aqui, é porque tinha que estar. A gente colhe o que plantou, então escolhe bem o que plantar. Um brinde ao passado, um brinde ao presente, o que é meu já tá guardado. Um brinde aos guerreiros do meu lado, o que passou já era, não mais altero o resultado. Um brinde ao passado, um brinde ao presente, o que é meu já tá guardado. Um brinde aos guerreiros do meu lado, o que passou já era, não mais altero o resultado. O que passou já era, não mais altero o resultado. O que passou já era, não mais altero.